680, seja pelas plataformas da internet, em qualquer parte do planeta Terra. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, aí se trata de do mundo. E a gente apresentação, Francisco Fernandes, nesta segunda-feira, meus amigos Alberto Pironi, também Bruno, alô Bruno, bom dia, Edgar Iranildo, essa turma legal, tá certo? Vamos começar então, nesta segunda, dia 11 do mês de janeiro de 2021, com a música que você escutar ela atentamente. É isso que a gente precisa, agradecer. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. O Pedro Carlos Santa, a montanha. Eu